Bom dia a todos. Que a paz e o amor de Jesus esteja com todos. Felizes por estarmos aqui nesta casa, por termos um dia maravilhoso como este, por termos a bênção da vida. Por mais difícil que ela seja, estar encarnado, estar aqui vivenciando as experiências que nós vivenciamos, é sempre uma grande bênção para o Espírito. Tanto é que quando eles estão do lado de lá, eles aguardam ansiosamente a oportunidade de vir para a Terra, de reencarnar, de conhecer ou de relembrar as experiências terrenas. Alguns espíritos não estão assim, são muito temerosos, têm muito medo de reencarnar, porque sabem que vão enfrentar muitas lutas aqui. E tem encarnados que também não gostam muito da ideia da reencarnação. Quando fala que vai ter que voltar para esse mundo, eles falam, mas voltar de novo, viver tudo de novo, experimentar essas situações todas novamente, ter tantas lutas. Mas quando a gente está do lado de lá, a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de entender a vida, ela dá uma melhoradinha. Às vezes leva muito tempo, depois que a gente desencarna, para a gente melhorar a capacidade de entendimento. Mas em algum momento, a gente entende que precisa voltar. E é aí que nós começamos, e queremos, e insistimos, e muitas vezes temos que aguardar o momento necessário para reencarnar. E podem ter certeza, cada um de nós aqui pode ter essa certeza, nós encarnamos com as melhores condições para aproveitarmos a vida. Todos nós, independente das lutas, das provas, das expiações que nós encarnamos. E é por isso então que a encarnação é uma grande bênção, uma grande oportunidade. Os desencarnados aqui presentes devem estar concordando comigo nessa hora, devem estar afirmando realmente, porque eles também estão aguardando ansiosamente um retorno. Por isso que nós sempre temos que bendizer a vida, sempre que nós temos que estar pensando e em nossas orações agradecer a Deus as oportunidades que nós temos. Às vezes a vida ela nos parece muito ingrata. Às vezes as pessoas são até injustas, dizem que a vida é madrasta, são injustas com as madrastas, né? Mas a vida, ela na verdade é uma grande oportunidade que nós temos. E nós temos que abençoá-la todos os dias, a todos os momentos. Às vezes na vida nós encontramos pessoas que a tornam muito difícil para nós. São aqueles que nós chamamos de inimigos. São aqueles que nós chamamos de adversários, de desafetos. E é sobre isso que nós vamos estar falando nesta manhã, de uma certa forma buscando refletir sobre as pessoas que estão presentes em nossa vida e que nos desagradam. E a primeira lembrança que nos vem à mente quando pensamos nos nossos desafetos é a lembrança da recomendação de Jesus. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 40 e os seguintes, quando ele diz, amai os vossos inimigos, façam o bem por aqueles que vos perseguem e caluniam. Jesus, só por dizer isso, ele já pode ser considerado o homem que trouxe a maior revolução para a humanidade. Só por ter afirmado isso, ele é a pessoa que mais rompeu paradigmas, a que mais tentou mudar o comportamento humano. Porque nós temos, desde épocas muito antigas, desde que nós vivíamos na condição de seres muito primitivos ainda, vivíamos praticamente como animais, caçando, se protegendo dos outros animais, nós temos essa tendência de querer revidar quando alguém nos faz algo que nos atinge. Nós temos essa tendência de querer contra-atacar quando somos atacados. E é das nossas dificuldades a maior para a gente vencer. A gente não desejar, não querer que o outro que nos feriu sofra também por aquele sofrimento. Então Jesus vem e nos coloca uma situação totalmente nova para nós, espíritos em evolução nesse planeta. Dizem os estudiosos da evolução humana que a nossa espécie está aqui no planeta por volta de uns 150 a 200 mil anos de espécie humana só. O período da civilização foi de uns 10 a 12 a 15 mil anos atrás que começa o homem a viver em sociedades mais organizadas, em sociedades que começam a constituir ali as cidades. Só que a gente tem uma evolução antes dessa condição humana muito antiga. E é algo instintivo nosso querer se defender contra atacar. É aquilo que a gente chama de atavismo, é uma das heranças ancestrais mais antigas que nós temos. Por isso que muitas vezes a gente não pode, quando se defronta com uma situação em que nós revidamos, atacamos alguém, agredimos alguém, e a gente se auto-censurar de uma maneira em que nós menosprezamos totalmente a nós mesmos. Nos considerarmos os últimos seres humanos, porque é um instinto nosso ainda. Nós ainda somos seres tão imperfeitos que a nossa tendência é de querer revidar na mesma altura daquilo que a pessoa fez. É dar uma resposta, um troco, né? É fazer o outro sentir na pele aquilo que nós sentimos. É um instinto que nós temos de conservação. Só que nós somos espíritos que ao longo dessa evolução aprendemos tantas outras coisas, então nós estamos muitas vezes num conflito na nossa evolução. Ao mesmo tempo nós temos esse instinto tão forte de defesa que nos leva a revidar, mas ao mesmo tempo a nossa inteligência, o nosso sentimento já está nos elevando a uma condição que nós sabemos que não podemos revidar. Então nós muitas vezes nos vemos no conflito mesmo, né? Ter o ímpeto de querer praticar uma agressão como resposta à agressão recebida. Isso é a vingança. É essa atitude que tantas pessoas tomam na vida quando recebem uma ofensa, quando recebem uma agressão. E aí, às vezes a gente pensa assim, eu me vingar dos outros? Não, eu já estou liberto disso. Eu já me libertei disso, eu não sinto mais vontade de me vingar de ninguém. E realmente existem pessoas que sublimaram já tanto o seu instinto de conservação que elas não conseguem realmente contra-atacar mais. Não quer dizer aquele que é medroso, porque tem gente que não contra-ataca por medo. Porque sabe que se contra-atacar, o outro é mais forte, ele vai reagir numa intensidade ainda maior. Isso é outra coisa, isso se chama medo, que também é muito bom a gente ter, porque nos preserva de muitos problemas. Aliás, o medo não é uma característica inferior. Você conhecer o risco que você está submetido é, na verdade, uma característica da nossa inteligência, uma função da inteligência. Eu saber que aquilo me compromete é muito bom. Antigamente o homem era educado para ter aquela ideia de que ele não pode ter medo, né? Ter medo é uma coisa de quem é fraco. Não é. O medo é importante para nossa preservação. Mas existem então pessoas que não reagem não por medo. Elas não reagem porque entendem que a reação, a contra-reação baseada na mesma atitude que o outro praticou contra nós, ela só gera mais sofrimento. E realmente no mundo existem milhares de pessoas assim. Mas pode ser que nós não sejamos essas pessoas também. Pode ser que lá no íntimo nós teremos também um pouco de vingança. E é daí que é importante a gente refletir sobre o tema para ver o quanto nós trazemos disso dentro de nós ainda. Às vezes a gente não é capaz de pegar e reagir de maneira física, com violência, contra alguém que nos fere. Mas lá no íntimo, nós desejamos o mal para essa pessoa. Lá no íntimo, nós queremos que ela pague, centil por centil, ou moeda por moeda, o mal que ela nos causou. Lá no íntimo, a gente quer que a pessoa sofra aquilo que ela nos fez sofrer. E tem gente que usa até o argumento de que as próprias leis divinas agem assim. Permite que o indivíduo sofra para ele aprender com o sofrimento que ele não pode ser daquele jeito. E tem gente que usa isso para justificar esse seu desejo de que o outro sofra porque nos fez sofrer. Quando a gente tem esse sentimento, a gente deseja o sofrimento de alguém por algo que ele nos fez, nós estamos com um sentimento que é, de alguma forma, um desejo de vingança. Porque a recomendação de Jesus foi clara: amai os vossos inimigos, amai os que vos perseguem, os que vos caluniam. ame aquele que te fere. E aí então nós ficamos com essa situação, né? Que talvez nós não sejamos capazes de reagir por medo, nós não nos vingamos porque não temos coragem de nos expor, mas lá no íntimo ainda desejamos o mal de alguém, então é vingança isso que está dentro de nós. Por isso que o capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente nas instruções dos Espíritos, quando eles falam lá, o Espírito Jules Oliver fala sobre a vingança, por isso que esse capítulo é tão importante para a gente meditar, para a gente refletir. Às vezes a gente pensa que já está sendo capaz de amar as pessoas, de entendê-las, de aceitá-las, de perdoá-las, mas se lá no íntimo a gente está desejando que aquela pessoa sofra, é sentimento de vingança. É diferente de reconhecer que o ser humano ele tem necessidade do sofrimento, é diferente. Mas eu querer que alguém passe por aquilo que ele me fez passar, ou aquilo que ele fez outras pessoas passarem, eu querer isso, é uma dessas sutilezas, dessa tendência que nós temos da vingança. É um atavismo que nós trazemos lá do passado que nós precisamos superar. Nós sempre temos que desejar para as pessoas que elas progridam, elas evoluam pelo trabalho, pela renovação interior. Por isso que Jesus falou para que a gente orasse pelos que nos perseguem. Porque quando a gente ora, a gente se dirige a Deus, pode se dirigir a algum intermediário, mas a gente sempre tem que saber que é a vontade de Deus que vai se cumprir a partir da nossa oração. Então o nosso sentimento nesse momento deve ser esse, de aceitação da vontade de Deus. E nem sempre o indivíduo ele vai receber a punição como nós imaginamos que é o correto. Ele vai receber a experiência retificadora, não como nós achamos que tem que ser. Tanto é que leva muitas vezes séculos até alguém passar por aquilo que ele precisa passar para retificar algo no seu ser, para mudar alguma coisa dentro dele. Então não nos cabe dizer que alguém que, por exemplo, matou alguém, mereça também a pena de morte. Não cabe a gente desejar isso. Às vezes a gente vê tantos casos de violência na sociedade, tantas coisas bárbaras acontecendo, e a gente gostaria que esses indivíduos fossem imediatamente atingidos de uma forma que eles se modificassem pelo sofrimento apenas. Só que a lei divina trabalha dentro de uma lógica, dentro de uma organização, que é muito diferente daquela que a gente pensa. Para o indivíduo passar por um sofrimento correspondente ao sofrimento que ele fez para o outro, às vezes é imediato, porque ele tem condições de já aproveitar a experiência. Às vezes não é imediato, porque ele precisa amadurecer um pouco mais para passar por uma compreensão ainda maior daquela experiência ruim que ele causou para os outros. Então, para a gente, não pode nunca existir esse sentimento de vingança. Em nenhum momento a gente pode desejar para ninguém que ele sofra na mesma proporção que nós sofremos ou que as outras pessoas vítimas dessas pessoas sofreram. Porque enquanto a gente não se libertar desse desejo, dessa punição imediata, instantânea, fundamentada na violência, na dor, enquanto a gente não se liberta disso, a gente não é capaz de progredir mais. A gente ainda fica meio que animalizado, fica meio que preso a essas condições terrenas mais difíceis que nós vivemos. É só quando a gente tem um amor, uma aceitação plena do outro, isso não quer dizer que a gente vai inocentar as pessoas pelos delitos, os crimes que elas conheceram, não quer dizer que a sociedade vai acabar com todo o seu sistema judicial e carcerário, não é isso. O indivíduo ele precisa, dentro das leis da sociedade, responder por aquilo que ele fez. Tem que ser julgado, sentenciado e reeducado. O que nossa sociedade tem feito hoje é o quê, muitas vezes? Quando ela consegue julgar, ela sentencia e ela não educa, ela pune. E é por isso que a gente vê esses problemas hoje nos presídios, vendo... E a gente confirma isso quando a gente fala que são verdadeiras universidades do crime. É o MBA do crime, as prisões brasileiras. Por quê? Não dá oportunidade de ninguém se regenerar pelo trabalho. Não dá oportunidade de ninguém iluminar sua consciência por uma instrução adequada, não dá essa oportunidade. Nem aquela ideia de conter um indivíduo para impedir que ele cometa novos delitos, o nosso sistema prisional consegue. Porque ele consegue, dentro do sistema prisional, continua cometendo delitos pelos vários meios, todos nós sabemos. Então a sociedade, muitas vezes, ela quer uma justiça, mas não a que retifica, não a que educa, a que reergue, a que encaminha, a que ajuda o indivíduo a se libertar da violência que ele traz dentro dele. A sociedade está hoje, e nunca esqueça que nós somos a sociedade, né? A sociedade hoje está com uma responsabilidade muito grande, que é de criar uma nova forma de reconduzir e reeducar as pessoas. E o que a gente ouve todo mundo falando é que é justiça, que é justiça. Na verdade, que é vingança. Se a gente quisesse justiça realmente, nós iríamos respeitar todos os direitos que qualquer ser humano tem. E muitas vezes nós não temos esse sentimento. Então, a sociedade, quando ela clama por justiça, muitas vezes ela está querendo vingança. E nós temos que ver se não fazemos parte desse coro, né? Se não juntamos as nossas vozes querendo uma justiça mais rigorosa, em que sentido é esse rigoroso? Que faça o indivíduo que está lá que errou sofrer? Ou se reeducar? Homens que não trabalham, homens que não estudam, têm cabeça desocupada e livre para fazer todo o mal que ele quiser. Antigamente, as pessoas que acreditavam no diabo falavam, né? Cabeça vazia é a oficina do diabo, não é assim? Nós que sabemos que Deus é amor perfeito, não criou nenhum ser voltado eternamente para o mal, sabemos que cabeça vazia é oficina para espíritos perturbadores, homens como nós, porém desencarnados, e que estão lá perturbando a vida mental dessas pessoas também, incitando-as cada vez mais a coisa errada. Ocupa as mãos com o trabalho, ocupa a mente com ideias superiores, e temos a receita para superar todos os problemas que a sociedade tem. Mas esse é um aspecto da vingança coletiva que muitas vezes nós permitimos que tome conta da nossa vida. Mas existem aqueles aspectos da vingança individual que no dia a dia nós praticamos, não é? Por exemplo, no ambiente de trabalho, a gente muitas vezes é prejudicado por um colega, por um chefe, e na primeira ocasião que a gente tem de dar algum troco nele, a gente vai lá e faz isso, não é assim? A gente vai lá e prejudica o nosso colega, por exemplo, com as palavras. A gente não gosta de alguém que nos prejudicou no momento, e o que que a gente faz? Na primeira oportunidade, a gente fala mal daquela pessoa. Porque dos nossos amigos mesmo, nós não conseguimos falar mal, né? A gente reconhece o defeito das pessoas que a gente ama, mas a gente não fica falando mal delas para os outros. A gente poupa, né? Por exemplo, é capaz de reconhecer que a mãe da gente tem defeitos. A gente não fala mal da mãe da gente para os outros. Mas daquela pessoa que nos fez algo, nós vamos lá e falamos algo sobre aquela pessoa. Então, quando a gente percebe que a gente está denegrindo alguém, a gente está nesse mecanismo de vingança. É uma vingancinha suave, imperceptível, mas é um problema, porque a gente sabe que tudo no espírito surge aos poucos. Ninguém se torna completamente vingativo assim de uma hora para outra. É tudo um processo que vai se criando dentro da gente. Hoje eu falo mal dele. Amanhã eu amplio aquela história que ele fez, daquilo que ele fez, e acrescento uma coisa que não é verdade. Aí eu já estou mentindo sobre a pessoa. Aí, na primeira oportunidade que eu tiver, eu saboto o trabalho dele. Eu vou lá e tiro algo, modifico alguma coisa, e eu estou num processo progressivo de prejudicar a vida da pessoa. Parece que isso é uma coisa absurda, mas isso existe em muitos ambientes. Às vezes, infelizmente, até dentro das famílias, nós estamos assim, né? A mulher está com raiva do marido por tudo de errado que ele fez. O que que ela faz? Ela começa a trabalhar na cabeça dos filhos. Seu pai é isso, seu pai é aquilo, seu pai não presta, não sei o que, não sei o que lá. Às vezes ele vai ter um mau marido, mas ele pode ser bom pai. Aí você, para ganhar força, você para até se vingar daquilo que ele fez para você como esposa, aí começa a ferir a imagem de pai dele. Às vezes essa coisa se dá pelo marido em relação à esposa. Por aquilo que ele vai falando do seu descontentamento com a esposa, aquilo que ele vai falando dos erros dela para os filhos, e vai sabotando o papel dela de mãe. Isso é um aspecto de vingança também. Nas nossas relações nós temos isso. Qualquer grupo humano tem isso. Às vezes a gente está descontente com algo que uma pessoa nos fez, por exemplo, dentro da casa espírita. E cometem-se muitos erros, porque só tem espírito em evolução, tem nenhum espírito puro ainda. Né? De vez em quando a gente tem a atenção de Jesus voltada para cá, e ele é puro. O resto é tudo espírito em evolução, é tudo espírito necessitado. E aí existem falhas, e o que, que a gente faz quando a gente percebe um companheiro que falhou? A gente começa a falar desse companheiro. Isso é um aspecto da vingança presente na nossa vida também. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes nós estamos sendo vingativos nas nossas relações. Às vezes a gente é vingativo de maneira que fere, que machuca o outro e perturba profundamente, sendo que lá a nossa vontade real não era de perturbar, não era de tumultuar. Nossa vontade real era que tudo estivesse bem, mas bem segundo o nosso ponto de vista. É daí que nós precisamos desenvolver a capacidade de pensar de maneira diferente também. Não pensar que as coisas se regulam apenas pela nossa forma de ver o mundo. É a gente passar a dar mais razão, mais entendimento, mais aceitação às outras pessoas. Entender as razões delas, pensar por que, que a pessoa agiu daquela forma. É uma forma excelente de a gente não criar inimigos no mundo. Pensar, fulano fez aquilo, talvez exista uma outra intenção da parte dele. Foi por isso que Jesus disse assim, olha, quando você tem algum desacordo com o seu irmão, quando você está em desafeto com ele, vai com ele só e conversa com ele e se acerta com ele. Foi isso que Jesus ensinou. Ele não disse para a gente falar, ó, reclama do seu irmão para todo mundo que ele conhece, falando tudo que ele fez de errado. Vai com ele direto e conversa. Olha, aquilo que você fez, eu não gostei, não me senti muito bem, e vamos tentar acertar, porque eu não estou bem com a situação. Talvez eu não tenha entendido direito. É a forma melhor de a gente evitar que coisas ruins vão crescendo dentro da gente e vão nos prejudicando. Porque se eu começo, estou com um problema com alguém, não tento resolver com ela, que é a única pessoa que pode resolver o problema, e vou num crescente, deixando que essas ideias tomem conta de mim, chega uma hora que eu sabotei todo mundo que está em torno daquela pessoa. É o que o Espírito Júlio Oliver fala nessa mensagem sobre a vingança, lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Às vezes a vingança não se dá direta com uma agressão física, mas se dá por aquilo que nós estamos falando das pessoas. Então isso é algo muito sério, que nós devemos pensar muito, que temos que refletir nas nossas decisões, nas nossas ações, e sempre pensar nisso, né? Por que eu falei tal coisa sobre tal pessoa? Por que eu fiz tal coisa? Isso é muito importante. É isso que nos faz cristãos. E é isso que nos faz espíritas também. É curioso que tem uma dessas mensagens, não lembro se é a primeira, mas tem na outra lá, quem for ler as mensagens vai localizar isso. Tem uma hora que o Espírito fala assim, mas isso não acontece na família espírita. Porque um espírita verdadeiro, ele já entendeu que ele não pode alimentar esses sentimentos de vingança. Então, se nós queremos realmente elevar o nosso espírito, nos tornar diferentes, pessoas capazes de ir progressivamente se libertando aqui da Terra, nós temos que banir esse sentimento de vingança, de retaliação com as pessoas. Esse é um caminho de encontrar paz interior, porque isso é perdoar. E perdoar é a libertação maior que nós podemos dar a nós mesmos, porque quando a gente tem um ressentimento, quando a gente tem algo contra alguém, nós vivemos mentalmente presos a essa pessoa. Pode observar, passam-se 10 anos, a gente lembra dos nossos desafetos num sonho, porque a gente não consegue perdoar aquela pessoa. Pela pessoa imperfeita que ela foi, pelos problemas que ela criou, porque a gente está mentalmente lá ligado àquela pessoa. quando a gente realmente entende o outro, que ele é um espírito em evolução como nós, fraco como nós, necessitado como nós, e nós aceitamos isso, porque o maior desafio nosso para perdoar é aceitar isso. Também somos imperfeitos, temos o direito de ser imperfeitos e errar ainda, e o outro também tem esse direito. Aceitar que temos também direitos, mas também temos deveres. Dever de tentar acertar sempre. Errei hoje, mas eu vou tentar me corrigir. Porque tudo é assim, né? A gente fala para as crianças, para os adolescentes, nas escolas, isso. Você tem direitos, mas você tem deveres. Mas nós, como adultos, também somos assim. Nós temos direito de errar quando não sabemos, quando somos ignorantes, mas temos o dever de retificar, de tentar acertar quando já sabemos. É isso que os Espíritos nos ensinam também. Lá no Livro dos Espíritos tem questões que falam disso. O Espírito é punido por errar, por aquilo que ele não sabia? Não, é a ignorância. Então, quantas pessoas erram conosco por pura ignorância? Às vezes o indivíduo ele tem todos os títulos acadêmicos do mundo, mas ele não sabe as verdades simples da vida. Ele não sabe questões de convivência, por exemplo. Não aprendeu aquilo ali. Às vezes está se educando naquilo. Então, naquele aspecto da vida dele, ele é ignorante. Se a lei divina o abona na sua ignorância de algo da vida e não o responsabiliza por ele ser ignorante naquilo, quem somos nós para querer que o indivíduo já corresponda àquilo? Então, reconhecer que muitas vezes as pessoas estão errando com a gente é por ignorância. Não é que eles são ignorantes por todo, mas naquele aspecto da vida eles são ignorantes. Então, eles não entenderam as coisas ainda. Quando a gente desenvolve essa compreensão, a gente entende melhor o próximo. Consegue aceitá-lo mais, consegue reconhecer que aquilo que ele nos fez, não é porque ele está querendo nos prejudicar, não é a vontade real dele. E a maioria das coisas que a gente está convivendo no dia a dia, gente, não é de grandes inimigos do passado, não são de perseguidores, são de coisas simples e comuns que estão acontecendo, que estamos numa fase de muitas transições, muitas mudanças no mundo, que as pessoas estão errando o tempo todo. Então nós precisamos nos perdoar mais no dia a dia. Precisamos sermos mais solidários, compreender mais, exercer aquela caridade dificílima, mas que é a grandiosa que nos eleva realmente, que é a caridade moral, que é o perdão. Quanto custa um perdão? Não tem preço, gente. Não tem como dar valor para o perdão. Que é uma coisa tão especial e tão imaterial que tem a ver com a vida do espírito. Então é algo grandioso você perdoar alguém. É algo que tem um valor para a nossa evolução espiritual muito grande. Mas a gente tira o valor quando a gente permite que a vaidade tome conta da gente. Se a gente ficar naquele mecanismo infantil, ah, eu vou perdoar porque eu sou superior. Se a gente fica também nessa situação mental, também não é perdão. É porque a gente está crescendo ambicioso. É perdoar de verdade, realmente, de maneira simples, né? Ah, o outro falhou porque não entendeu esse aspecto da vida. É isso. E a gente prosseguir a nossa existência. Não exercer a vingança sob nenhum aspecto da vida, não desejar que ninguém sofra, não querer que o outro seja punido severamente. Se nós temos a responsabilidade de fazer algo para retificar alguém, para reconduzir alguém, fazer isso de uma forma muito amorosa. Porque às vezes precisa ser firme, no sentido de conduzir, de orientar, mas não pode ser violenta, no sentido de bloquear o indivíduo, de feri-lo. Porque muitas vezes a gente precisa realmente do papel de pais, de educadores, de aplicadores da lei. A gente precisa fazer os indivíduos sofrerem as consequências dos seus atos. Mas isso tem que ser feito da forma muito amorosa, pensando o que, que educa esse ser, o que, que o faz se modificar. E tenho certeza que quando a gente faz as coisas com a intenção de exercer esse amor, com essa intenção de fazer o melhor pelo indivíduo, aquilo vem carregado de um magnetismo e que vem amparado pela espiritualidade, que atinge o seu objetivo. E que Jesus nos abençoe a todos, nos dê a compreensão desse ensinamento tão importante para as nossas vidas hoje, de que temos que amar os nossos inimigos. Talvez não temos grandes inimigos na vida, mas nós temos os pequenos no dia a dia que a gente vai identificando como desafeto. Também eles temos que amar, temos que aprender a respeitar e fazer o melhor para que todos sejam beneficiados, que a gente possa evoluir e se libertar desse sofrimento tão grande que é carregar mágoas, ressentimentos, desejos de vingança, porque isso é como chumbo nos pés de um mergulhador, leva ele para o fundo. Libertar-se desses sentimentos é o que leva você à tona, é o que leva você à superfície. Muito obrigado.